Vieste de menino doiro pela mão, acordar a madrugada, e fez mais às vezes uma só canção do que muita panfletada. Grandes janelas soubeste abrir, por onde o ar correu sem te pedir, que não se cansem de nascer as fontes onde vais beber. Nunca mais te hás de calar, ó seca para nós. Canta sempre sem parar, que é seiva e flor a tua voz. Vestiste a capa de caloiro coimbrão para ultrapassar fado, e em cada Natal teu fruto temporão nunca foi ultrapassado. Na distração jogas à defesa, com o humor disfarças a tristeza, cantas a esperança e o amor que o povo te ensinou de cor. Nunca mais te hás de calar, ó seca para nós. Canta sempre sem parar, que é seiva e flor a tua voz. Tudo que reluz é ouro, pois então, e bem gostaria o facho de te ver calado e manso pela mão, com medalhas no penacho, com a tua runha felina e sã, vais-lhe atirando as flechas de amanhã. Olho o pisco acender e a garganta acontecer. Nunca mais te hás de calar, ó seca para nós. Canta sempre sem parar, que é seiva e flor a tua voz. Vieste de menino doiro pela mão,